No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo para ouvirmos, então, aquele que é, ou melhor, aquela que é a nossa maravilha portuguesa, o Fado. Um património, um sonho, uma música, uma melodia, algo inesquecível, algo inigualável. Fique connosco durante esta meia hora, durante estes 30 minutos, e ouça então as guitarras, as violas, os poetas e os fadistas que juntos criaram estas maravilhas para si, que ouve e que sente o fado tão português. Já sabe que pode pedir o seu fado, e eu vou-lhe dizer através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Eu sou a Joana e pode pedir o seu fado, peça aquilo que quer ouvir e nós fazemos questão de passar aqui aquele fado que lhe faz aproximar-se mais da nossa cultura portuguesa, ou melhor, aquele fado que lhe faz sorrir, chorar, ter as emoções à flor da pele. Vamos começar esta nossa edição com Vítor Duarte, Eu Lembro-me de Ti. Logo depois, ficamos com Criei-me na Malandragem, fado trazido por Alfredo Duarte Júnior, e terminamos com Disse Mal de Ti, na voz de Amália Rodrigues. São estes os três primeiros fadistas que começam esta nossa edição. Fico por aí e ouça então o nosso fado, sempre, sempre português. Tamanquinha no pé, lenço posto à vontade. Nesse tempo eras tu a filha do moleiro. Eu lembro-me de ti, que às vezes a farinha vestia-te de branco. Parecias-me então uma virgem gentil que fosse à capelinha num dia de manhã fazer a comunhão. Eu lembro-me de ti ao ver-te no casino a fumar luxuoso cigarro. Fecho os olhos e vejo o teu busto franzino com o avental da cor do cântaro de barro. Eu lembro-me de ti e fico-me a cismar que o nome de Lucy que tens não é verdade. Que saudades que eu tenho e leio no teu olhar a saudade que tens de quando eras saudade. Que saudades que eu tenho e leio no teu olhar a saudade que tens de quando eras saudade. Impostor que nada sente e ainda já disse mal de ti. Me afirmei que me bates, que me oprimes, que és covarde, que és cínico e pelo visto serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto, serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem bem. Disse tudo isto. Me acreditaram cegamente. Em alguns olhos vi lágrimas luzindo. Chorei, gritei, gemi cínicamente. Mas cala entre minha alma e sorrindo. Chorei, gritei, gemi. Boca das mulheres veio o lume do ódio, do rancor que eu acendi. Menti a toda a gente por ciúme. Só eu quero gostar de ti. Menti. E depois destes nossos três primeiros fadistas, vamos continuar com mais três vozes, mais três poemas bem diferentes. E claro, as guitarras e as violas, como não podem faltar nesta edição. Vamos ficar com Fernando Maurício, um fadista que também já por cá passou, que nos traz Confessando. Logo depois, Hélder Moutinho, outro fadista bem conhecido, que nos traz A Minha Cor. E terminamos esta seleção com Fado das Iscas, para recordar de José Freire. São três fados, três fadistas. Fico por aí, aproveite, deixe-se levar por esta cultura, por este fado tão português. Esta carta, minha mãe, é o espelho onde teu filho se desnuda totalmente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho. E a coragem de ser gente. O fogo que o vinho tem acendeu este rastilho. E a coragem de ser gente. É por ela, sim, confesso, que de segundo a segundo bebo a febre de morrer. Mas quando a vires, só te peço, não lhe contes o meu mundo, não lhe dês esse prazer. Mas quando a vir só te peço, não lhe contes

era vil. Travessa do cotovelo e rua do Arsenal. E o povo então era vil. Travessa do cotovelo e rua do Arsenal. Hoje tudo isso morreu, a taberninha acabou, desapareceram os becos. Os cocheiros são os chofés, vigaristas, sutenés, e os casqueiros estão secos. E os meninos odaliscas comecem um prato de iscas, daquelas bem temperadas. Morriam de indigestão, não bebendo um garrafão de água das pedras salgadas. Se ao longe vinha um parceiro e o cheirinho me sentia, até mesmo apetecia comê-la só pelo cheiro e a sua pana coitada. E o povo então era vil. Travessa do cotovelo e rua do Arsenal. E o povo então era vil. Travessa do cotovelo e rua do Arsenal. Chegamos ao fim da nossa edição de sábado do programa Catedral do Fado. Mas voltamos amanhã, pois é, precisamente amanhã, na mesma hora, às 12 horas, para lhe trazer mais 30 minutos de alma portuguesa, de fado. Acompanhada pelas guitarras, violas, poetas e fadistas, eu vou estar aqui à sua espera para lhe trazer grandes e bonitos fados. Mas também conto com o seu pedido de fado. É só escrever para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. Vamos terminar esta nossa edição com duas senhoras do fado. Vamos ficar com Trova Escondida na voz de Mafalda Arnaud e depois com Maria Armanda, que nos traz A Este Mundo Fechado. São estas as duas fadistas que terminam de forma inigualável a nossa Catedral do Fado. Seja-lhe tudo bom, um resto, um ótimo sábado. Fique na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web e ouça toda a programação que temos para si, porque é para si que nós cá estamos. Amanhã, a Catedral do Fado volta aqui às 12 horas para lhe trazer 30 minutos de alma portuguesa. Fique bem, tudo de bom e até amanhã. O meu destino de um mundo por tocar, os meus segredos ao meu caminho, um tempo por contar. Nota por corda, corda por dedo, assim se faz magia. Ai meu amor, acorda cedo, vê o nascer do dia, vê o nascer do dia. Esquecida no pensamento, volta de novo à vida. Põe na palavra teu movimento, deixa-te ir à deriva. Quando te abraço, fujo do espaço que prende a alma ao chão. Mato a tristeza, nego o cansaço, tudo na minha mão, tudo na minha mão. Fujo do espaço que prende a alma ao chão. Mato a tristeza, nego o cansaço, tudo na minha mão, tudo na minha mão, tudo na minha mão, tudo na minha mão. a este mundo fechar. Mosca tonta na vidraça, a este mundo fechar. Mosca tonta na vidraça, alchema negra de um fado que toda me enlaça. Quem nasceu está condenado a ser de amor tergaça. Ai, ondas de cristeirada em que o meu amor navega. Ai, minha alma naufragada no mar da noite mais cega. Ai, garganta amordaçada, onde nenhum grito chega. Minha mágoa não saber de onde fui, onde vou. Minha mágoa não saber de onde fui, onde vou. Desgosto é não minha mãe apostou.